ingresso no pátio principal e vai reportar Taxui Lima, o sideral Sierra Delta Lima. Ciente, Sierra Delta Lima. C3, livre decolagem, pressionou zero, o vento 160 graus com 11 nós. Papatango Oscar, Oscar Juliette, cópia. Autorizado Itapetinga, o nível 105 visual, decolagem da pista 17 após curva à direita. Ingresso a corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador 119.35, aciona o transponder 5024. Decolados 21, controle em 1, 9.35, bom voo. 19.35, obrigado, um bom dia, bom final de semana. Igualmente, bom sábado. 24, confirme o POB. 03 a bordo para acionamento táxi decolagem, chamando a frequência da torre 118.6, o ajuste 1017, Oscar, Oscar Juliette, bom voo. É, direto, é, Recife, senhor. Aguardo, coordenação. Obrigado. Confirma a intensidade muito baixa. Afirmativo, Oscar, Oscar, Juliette, após quando pronto para táxi. Paulo Salvador, bom dia. O trip 5437 com informação Índia. 5437, bom dia. Porto Seguro, nível 340. Afirmo, pronto, cabelo. Sente, só um minutinho pra pausa. O trip 5437. Sente, na sua escuta, só poderia confirmar a saída da Euleda? Afirmativo, da Euleda, Porto Seguro. Sente, obrigado. Salvador. A sua escuta. É, o centro Recife solicitou que mantivesse o perfil da saída 5973 devido a tráfego no setor oposto. Ok, vai manter o perfil da saída, obrigado. Fala Recife, é o 6514. O V-Log 6514. É, Salvador para Recife no 350, aguarda um minuto para a cópia número 2. Afirmativo, aguardando para a cópia o número 2, pare logo 6514. Trip 5437, cópia. Pronto, cópia, 37. Autorizado Porto Seguro, nível 340, via Upper Whisky, correção, o nível 340, decolagem da 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Euleda, após voa direto Porto Seguro. A frequência é 119.35 e aciona 5036. Sentiu, trip 5... 437, autorizado Porto Seguro, nível 340, decolando no zero, primeira curva pela direita, saída da El Leda e após direto Porto Seguro. Controle frequência 1935 e o transponder é 5036. Correto, chama pronto na remota 13, o trip 5437. Sim, chama na pronto, obrigado. Vlog 65 no 4, cópia. Afirmativo, pronto. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju, o controle 119.35, aciona 5033. Recife, 350, Upper Whisky 58, decolada 10, curva à esquerda após. A série vai ser Puca Aracaju, Aju, 119.35, controle, aciona 5033 no transponder, varig log 6514, pronto para o pushback acionamento. Cotejamento correto, autorizado pushback acionamento, chama táxi, VLOG 6514. Chamada para o táxi, varig log 6514. O Sideral Serra Delta Lima na escuta. Prossiga, Serra Delta Lima. Autorizado prosseguir o táxi via Lima, Mike e reporta Taxway Quebec, o Sideral Serra Delta Lima. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Oscar, Oscar Juliette. Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, bom dia, pronto, cópia, Guarulhos? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Whisky 50, decolagem pistão no zero após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após direto Bidev, frequência do controle 119.35, aciona 5040. Então está autorizado São Paulo Guarulhos, nível 340, via para o Whisky 50, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda e Dev. 10935 é o controle, 5040 no transponder para o Prota 3179. Correto, chama pronto, portão 612, então 3179. Chamada pronto. Salve Salvador, Papo Romeu, Alvin Abraço para acionamento pushback. Mantém a posição número 2 no setor Alvin Abraço. Oscar, Oscar Juliette, autorizado decolagem pistão no 7, vento 180 graus com 10 nós. Paulo, após a passagem do Varig Log, autoriza o acionamento pushback do Alvin Abraço. Afirmativo, após a passagem do V-Log autorizado, o Alfa India Bravo chama táxi. Após o log, chamaram táxi, Alfa India Bravo. Salvador, Varig Log 65 no 4, pronto para o táxi, POB de 612, 4 horas de autonomia, está alternando Fortaleza. Autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama torre 118 decimal 6, o ajuste no 097, V-Log 65, 14, bom voo. 10017, está autorizado o táxi no ponto, ponto de espera da 10, vai chamar a torre 118 decimal 6, Varig Log 65 no 4. Sapatango, Oscar, Oscar, Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor AXE, repasse para a fora da barra. Sapatango, Oscar, Oscar, Juliette, confirme para o ideal. Confirme para o ideal para o destino. A pro ideal é... seria radial 240, interceptar radial, ok? Do livramento da pista. Autorizando a linha A e decolada 10, Varig Log 65, 14. Oscar Juliette, autorizado para o destino, ascensão limite de voo 105. Liberado 105, vamos interceptar a radial 242. Patango, Oscar, Oscar, Juliette, confirma o nome da localidade. Serra Novembro, Índia Papá, Tapetinga. Sim. Varig Log 65, 14, decolado aos 33, o controle em 1 no 9 decimal 35. Bom voo, bom sábado, bom final de semana e grato aí pela mala azul aí que tá aí a bordo. Afirmativo, sempre um prazer, muito grato, um excelente final de semana a todos. Salvador, muito bom dia, Varig Log 65, 14, decolou da 10, no perfil da UCA Aracaju. Varig Log 6514, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 350, sai da PUC atrás do Aracaju. PUC Aracaju 350, Varig Log 6514. Usado táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 6, o ajuste no 017, o Alfa India Bravo, bom voo. Juliette Alfa, 118, Alfa India Bravo, a linha decola pista no zero, vento 180 graus com 09 nós. Salvador, tá 3179, tá na ponte 3 para pushback estacionamento. Autorizado, tá 3179, chama pronto para o táxi. Chama pronto para o táxi, 3179. Salvador, o trip 5437 para o pushback estacionamento remoto no 3. Autorizado, chama pronto para o táxi, o trip 5437. Chamará para o táxi, o trip 5437. Controle, bom dia, passageiro 2224. 2223? Ah, firma, 2223, desculpa. Passageiro 2223, fazendo identificação via Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste 1017. Via Bonf, 1017, identificou 2223. Ciente, o Sideral Serra Delta Lima, 1735, livre. Ciente, bom dia. 30. Tá Papa Romeu, a Alfa Índia Bravo, decolado de Salvador aos 39. O controle agora em 1, 19, decimal 35. Bom voo, bom final de semana. 119.35, bom final de semana. Controle Fortaleza, sul, controle Salvador, Papa Romeu Alfa Índia Bravo, decolada 1-0, na sua escuta. Papa Romeu Alfa Índia Bravo, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 280, saída Momo Alfa para direto de destino. 280, Momo Alfa, Alfa Índia Bravo. Salvador, Varig Lock 6514, cruzando 1-7-0. Log 6514, chame centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Recife 126.85, alternando 2545, grato, excelente final de semana. O Vitor, bom dia, é Manati, mil pés. Autorizado Manati, mil pés, decolagem pistão no 7, após curva direita, corredor axé, o controle 1, 19, decimal 35, aciona 0125, Mike é com o Vitor. Senhora, Alfa Índia Bravo. Correto, acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 6, o ajuste 1017. Bom voo, Mike é covido. Adoro 35437. Para o táxi, com o BB de 58, 2h30, Vitória. Fiz a cena identificação via Bonf, desça para nível de voo 060. 60, Bonf, o TAM 3663, identificou. Cada 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1017, tem um bom voo. Gente, seguindo a aeronave da TAM, vai prosseguir com o número 2, ponto de espera 10, torre 18,6, BB 5437. Para o táxi, o TAM 3179, está com 96 no POB, 4 horas e 10, alterna Galeão. TAM 3179, autorizado táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118, decimal 6, o ajuste 1017, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, 218.6, mais obrigado. Avião 36, desce para 2.000 pés, ajuste na 07, livre de restrição e ITAP. Livre de restrição e ITAP, azul 9136, confirme a altitude. Avião 36, 2.000 pés, ajuste na 07. 2.000 na 07. Próxima ponte espera pronta. Torre o TAM 3179, da próxima ponte espera da 10 pronta. 18.6. Torre Salvador, TAM 3179. TAM 3179. Além decola, pistão 0, vento 180 graus com 09 nós. Além decola, 3179. Pode confirmar a velocidade da aeronave na frente do 3663? 3663, a aeronave à sua frente está reduzindo para 2409. 240? Negativo. Obrigado. Azul na aviona 36 para interceptar o curso do localizador, curva direita 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado no avião 36. Torre é o Mike. É o Mike Cuveta, parte 4, acionamento. Afirmativo, Mike Cuveta, reporte quando pronto para ataque. Ataque. Torre Salvador, o trip 5437, próximo ponto de espera. Sente, o trip 5437 mantém o ponto de espera? Mantendo o ponto de espera, o 5437. Desça para o nível de voo 050. Desce ao 50, TAM 3663. Cumprindo a restrição, Alfa India Bravo. Sente, Alfa India Bravo, suba para o nível de voo 280. 280. Ali mantém cabeceira no 0, trip 5437. Ali mantém cabeceira no 0, trip 5437. Controle 9136 da Azul. Siga. Por gentileza, apoio médico no solo, cliente passando mal, fortes dores de cabeça a bordo. Sente Azul 9136, confirme a idade e o sexo do paciente. Não instante. Salvador Approach. Good morning, Schmidt 6225. Information, Juliet. 6225, Skok Identity, via Bomb Arrival, descent flight level 060. Via Bomb Arrival, 060, 625. Controle, TAM 3179, decolou, com banda direita. 3179, contato radar, decolagem, submantém mantém a nível de voo 340, saída da EL. Pode voar da EL direto? Tio 9, pode voar da EL, dá presente? Obrigado pela ajuda, EL, TAM 3179. 79, sobe 340. Azul 9136, tem como confirmar o sexo e a idade? Afirmativo, 30 anos e é masculino. Ciente. E decolagem, trip 5437. Azul 9136, na escuta do controle. Afirmativo, está estabilizado na LS. Sente, Azul 9136, quando em contato com a torre, confirme se o problema já é reincidente ou é a primeira vez com o passageiro. Chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Controle, Oscar Juliette revelou, 905. Boa, Azul 9136. 3,25, Altair 128, decimal 8. Salvador, Oscar Juliette, nivelou 9136, altímetro no 097, para cheque o vento 180 graus com 04 nós, corrigindo, 09 nós, já baixa travado? Baixar travado, 9136. Vai. 209, 3663.